5 solos, 36, direita solo, 219. 1, 219. 1, obrigado. Tchau, táxi, prossiga. Autorizado. Lima Alfa, prossiga. Ciência, aguarde para transferência de comunicações, mantendo a proa de coral. Charlie Tango Uniforme, bom dia, senhora identificação, voo ITAP, desça para o 050. Tango Oscar Tango Vitor, autorizado a chegada Mari, reporte Miguel de descida, sem identificação. Taxi Delta, livre, acionar, reporte táxi. Foxtrot, desça para 4000, chegada Bonf. Ajuste no 014, acione identificação. Classificação ouvida. Siga. Gente, frequência livre, o hotel Tag 6. Doutor, na escuta. O Vitor, controle. Tá indicada. O senhor iniciar, deixa o senhor vai incrementar a velocidade? O senhor acha que pode empregar na descida? Lima Alfa está passando agora a posição Coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus 120, decimal 1. /3. Charlie Tango Uniforme, desça para 2014, autorizada a final LSXI, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2014, reportagem estabilizada e LS X-Ray, Jorge Tadinho. 5220, acione identificação, autorizado a chegada à Mari. Esse táxi via Oscar, porta para ingresso no 7, Mike Toto. Estou movido a dar presente para o editor, tem condições de iniciar a descida e incrementar a velocidade? Além da cola no zero, vento 180 graus, 089. Autorizado, Leandro, colando 7, vento 180 graus, 089. A questão do Vitor desça para 3 mil pés, viu, Chuna 0, 1 no 4. A Sierra Golf Foxtrot desça para 2 mil pés, viu, Chuna 0, 1 no 4. Livre sinal ILS X-Ray Pistona 0, Salvador, reporte estabilizado. Quilo Bravo, livre táxi, apontado ingresso no 7. Então, 3191, recorte 49, controle 120, décima 8. 208, 3191, boa. Controle, Salvador, bom dia, tá 3191, você fala, Santael. São 3191, contato radar do colégio, subiu 340, após 2 mil pés, voa Leda, após Leda, Bridge. 391, após 2 mil pés, voa Leda, após Bridge, sobe 340. Delta, colégio 50, controle 120, décima 8. 208, Mike Echo Delta. Controle Mike Echo Delta, passa 500 pés. Mike Echo Delta 1 no mil pés, direto para o Manati, ajuste Salvador 10-104, reposta na 20ª milha. 10-104, eu fui na 20ª milha, direto para o Manati, Mike Echo Delta. 5220, desça para nível de voo 080, chegada à Mare. Tango uniforme. Prossiga, Charlie Tango uniforme, estabilizou. Charlie Tango uniforme, completa final, torre 118, decimal 95. 1895. Torre Salvador, papapá, Charlie Tango uniforme, estabilizou, ILS X-Ray. O Thiago tem uniforme, prosseguir pouso no zero? Afirmativo, não, no zero, o Thiago tem uniforme. 7200 graus, 109, autorizado, pouso, pistão zero, confirmando trem baixado travado. Afirmativo, baixado travado. Acena identificação, desça para nível de voo 090, correção, desça para nível de voo 100, a chegada é a Mare, é porta, correção, inicie redução 2509. Questão do Vitor, desça para 2014, livre final ILS X-Ray, pista no zero do Salvador, reporte estabilizado. Pode fazer o cancelamento da modificação com a torre ou o senhor vai desejar a vetoração para final do 17? Boa tarde, Charlie Tango, uniforme, solo aos 5-4, livre direita, solo 1-2-1-1, boa tarde. Abrisado no curso do localizador Serra Gofante. É, o grupo Fox completa a torre 1-1-8-2-9-5. 1-1-8-9-5, Gofante. Trip 5-5-2-0 indicado? Salvador, muito bom dia, papapá, que é a Golfo Foxtrot, está estabilizado no lote, que é o seu campamento. Tráfego com 190 de ground speed. É, reduzindo para 2209, livre 5220. Trip 5220 tem descida reautorizado para o nível de voo 050. Para o 050, trip 5220. Me prossiga. Zero tanque até o ponto da Papa, reporta para ingresso no 7. Zero 3895, bom dia, mantém o ponto de espera. Tem. Luna Zembro, autorizado ingresso na 197, reportado em ASE, pronto para decolagem. Zona 91, chame em Recife, 1251, alternando 133, decimal 95. Um bom voo. Luna Zembro, copiou a torre? Capatão, Eco Zulu Novembro, está na escuta da torre? Luna 962, reautorizado nível de voo 050. Tip 5220, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3 mil pés, ajuste no 014, Tip 5220. Os Luna Membros, autorizado ingresso, reporta linha de pronto. Tá, 3895 Lima, tempestina zero. Ecos Luna Zembia, autorizado ingresso na 17, reporta alinhado e pronto para decolagem. Sierra Golf Fox, solo 59, livre à direita, solo 1211, confirma o pátio. Gente, 1211, livre à direita. Tip 5220, redução 1909. Para 1909, Tip 5220. Para 3895, tem livre decolagem em pista 10, tempo 180 graus, 099. Como 556, bom dia, mantém quanto te espera por hora? Então, uniforme autorizado, cruzamento, reporta livrando. Tango uniforme, estacionar frequência livre. Eco Zulu November, autorizado a decolagem pista 17, vento 180 graus, 10 nós. Ono 556, Lima, tem pista 0. Estabilizando o localizador, Oscar, está feita. Tango Vitor, complete a aproximação, chame torre no 1895. Completará 118.95. Botando ali, Máquina Bravo, autorizando o táxi até o ponto de espera do papá. Oi, Salvador, papá Tango Oscar, Tango Vitor, transporte aeromédico, estabilizou no localizador. Oscar Tango Vitor, confirma intenção de decolagem. Conheça, confirma intenção de pouso 1-7 ou pista 1-0. Prossegue para 1-7, Oscar Tango Vitor, ainda não baixado. Gente, no externo, reporta para cancelamento do plano. 3895, decolado aos 02, controle do Salvador 1-08, bom voo. 1-08, graças, boa tarde. É Marcos 1, November, Decolada 02, controle 1208, bom voo. Controle Salvador 1208, November. Zulu Eco Zulu November, decolou na Sul. Lima, Kilo Bravo, mantenha o fundo de espera da Papá. S4-0 da EL, possibilidade de voar direto da EL, Leda? Está presente o voo e Leda, 3895. Leda, 895, grato. Papatango Eco Zulu November. Mantenha sob condições visuais, 1 mil pés, corredores. 0-180-099. Confirma para a torre. Salvador autoriza a Ecozulo November voar. Autorização para a sessão 05. O Kilo Romeo Oscar mantém a posição por hora. Salvador autoriza a trip 5220, descer para 2000 e completar o procedimento? Afirmativo, trip 5220, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Desce para 2000 pés, completa o procedimento. Depois de estabilizar. 2000 reportar aí, estabilizado 5220. Bom 962, vai atingir o 50. Bom no 962, desce via para 2000 pés. Quem negar 10, 14, reduz a velocidade para 180 nós, número 2 para aproximação. Via chegada, 10, 14, 180 nós, 9962. Kilo Bravo, se a gente mantenha na Papá, tem um pouso para Nozete, transporte de enfermos. O Gol 1556, decolado 04, controle Salvador, 1208, bom voo. 1208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol 1556, 1.500 pés da EL. Gol 1556, contato radar na decolagem, vou para nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, Gol 1556. Pouso H da Papa, 7 da noite. Confirme. Novembro. O 1790 autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 180 graus, 099. Estabilizado, LS 5220. 5220, complete a aproximação, chame torre no noito, decimal 95. Grato, automático, certo. Salvador, TP 5220, estabilizado, LS. TP 5220, continua a aproximação, aguardando pista livre. 20. Oscar Tango, Vitor, Saulo, ao 05, autorizado backtrack para o pátio da Bata. Tango, Vitor, autorizado backtrack para o pátio da Bata. Oscar Tango, Vitor, autorizado backtrack para o pátio da Bata. Kilo Bravo, observando a aeronave que parque, que segue no táxi para o pátio da Abata, ingressa na 17 de passarinha de pronto. O Kilo Romeo Oscar tem táxi autorizado até o ponto de espera da Papá. 1790, decolou 07, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. O trip 5220, cheque o trem de pouso, tem livre pouso, pista 10, vento 170, grau 099. Achou, tá bom, trip. Descent to 5,000 feet, drainage 1014, cleared, mighty arrival. Contra Salvador, 790. Gol 1790, contato radar na decolagem, subo para nível 370, saída PUCA. 370, solicito 390, final 790. Sente o gol no 790, aguarde coordenação. Água. Sangue com o Zulu November, livre sessão nível 085. O 1962 estabilizado. Zulu localizado. O 1962 complete a aproximação, chame torre no 1895. Obrigado, boa tarde. 2895, passa nível 170. Chame agora, se aparecer, frequência 125, decima 1, lanterna 13395. 125, 13395, centro, boa tarde. Gol 1790, autorizado, nível 390. 390, obrigado, 790, grato. Hotel Lima, Quilo Bravo, autorizado decolagem pista 17, vento 200 graus, 099. Oi, Salvador, boa tarde. O 962 está no Índia Serra, Baixada e Travada, sei, pista 10. O Lima, Quilo Bravo, desconsidere e mantenha a posição. Hotel Romeu aqui, Índia, não recebo moto transponder. Não recebo moto transponder. 02, decolando da pista 17, mas não interfere com o seu pouso. Positivo, está aguardando sua autorização então, gol 962. Roubei aqui, Índia, confirme de chefe. O 1962, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 099. 1-0, pouso autorizado, gol 9-10. Quilo, Romeu, Oscar, livre ingresso na 1-7, aparta linha de pronto. Lima, Quilo, Bravo, decolado aos 1-0, controle Salvador, 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Boa tarde, Papatango, Lima, Quilo, Bravo. Na 3216, desça para nível 050. QNH 10114, autorizada a chegada mais. Alô, boa tarde, Papatango Lima, Quilo Bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo, aguarde. Na 3216, mantém o perfil da chegada. Lima, Quilo Bravo, prossiga. Olá, no 97, acionado 5476, na saída Coral. Lima Quilo Bravo, contato radar na decolagem, subo para nível 100, saída Coral. Se possível, senhor, gostaria de voar direto o destino Itapetinga, radar 346. Tango Lima Quilo Bravo, vou ir na proa de Coral, então. Quilo Bravo. Desce via para 2000 pés, QNH 10014, autorizada final do procedimento RLS X-Ray, mostra estabilizado. Na 1962, solo 12, livre direita, solo 121, 1, bom dia. Nós, com solo, 1962? Solo 1211, gol 1962. 20.192, espero que possa ligar. Paterna 1-3395. Estão no site, vento 200 graus, 099. Na 3804, controle Salvador, aciona identificação, desça para nível 060, QNH-10-14, autorizado a chegada Mari, reduz a velocidade para 240 nós. Na 3804. Afirmativo. Cabotango, Silo Romeo Oscar, decolado ao 1-3, controle Salvador, 1-2-0-8, bom voo. Cabotango, Romeo Yankee, Índia, mantém-se sob... Mantenha-se a 1 no mil pés, reporte no... Através de Interlagos. Valeu, pra passar um quilo, Rodolfo. Acho que é possível. Se eu rodar no 7, seria 1 no mil pés, o senhor atualizaria o quilo, Rodolfo, a 2,500 direto. Afirmativo, quilo Romeo, acho que eu vou indo pro 8, Siri, suba para 2. Tem inicialmente 1 no meu teste, quilo Romeo, Oscar, aguarde para a atenção. Acho que copiou o controle de Salvador? Já tem 1 no meu teste, por enquanto. Gol 1790, passa nível 175, chame agora o centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. Então, Eco Zulu November, confirme estimado para pouso. Gente, Eco Zulu November. Expandir a linha ainda fala que está 1-0, vento 190 graus, 099. Going on localizer force, Azul 4076. Azul 4076, complete approach, contact tower 118.195. 118.195, 4076. Papatão, Kilo Romeo Oscar, suba para 2500 pés. Azul 4076, estabilizado localizador, visual com campo, trem em cima ainda. Azul 4076, continua essa aproximação, cheque trem de pouso aguardando pista livre. Guarda a pista livre, Azul 4076, reportará com chefe de pista. 2 mil pés, QNH-10-16. Tá 3216, aguarde. Problema, prossiga. Checo, Zulu 9. Sinal de 3 milhas e meia, baixado, checado, azul 4076. Azul 4076, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Reporta na DR. Reportará. Azul 4463, boa tarde, mantenha o ponto de espera. 2109. Livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, 1-0, azul 4076. Xaner 62, 1-3, decolado azul 1-8, controle Salvador 1-2-0, 8, bom voo. 208, grato, 62, 1-3. Procede na pressão da Daia, Olinda. 2-1-3, contato radar na decolagem, vou para nível 360, saída dela. Poderia dar pra gente voar, Líder? Eu estou presente, o Xaner 62 ou no 3. Sim, da minha 2 ou no 3. Passa 63, Lima, sempre pista 0. Tango Lima, Kilo Bravo, prossiga. Azul 4076, Paulo 19, livre direita, Paulo 1211, bom dia. Quatro 463, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-8, 0 graus, 099. Papatango Lima, Kilo Bravo, dá presente, voe na proa de Tapetinho. Papa Alpha X-Ray, controle Salvador, prossiga. Para o meu Papa Alpha X-Ray, mantenha sob condições visuais, nível 095. Na proa de Aracaju da presente, Papa Alpha X-Ray. Azul 4463, decolar 221, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato 4463. Salvador, muito boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, controle de Salvador, contato radar na decolagem, sua para nível 180, saída da El. 180, saída da El, Azul 4463. Então 3804, desce via para 2000 pés, QNH 10114, autorizado. Afirmativo, autorizado o final do procedimento ILS X-Way. Reporte estabilizado, aguarde para 2000 pés. Reportada, 3804, desconsidere a última informação, desce para 2000 pés. QLH 10014, autorizado a final do procedimento de ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, está estabilizado. 3204. 3216, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Certo, 144, desce para nível 050. QLH 10014, autorizado a chegada mais. Tá 3144, correção, teste restrito a nível 110. Copiou o controle Salvador. Tiro. Rota 3144, reforma o tráfego, posição de 1 hora, 30 milhas, rumo sudoeste, um Charlie 402, cruzando o nível 070 para o 100. 64, boa tarde, linda, eu falo opção 10, vento 190 graus, 099. Complete a aproximação, chame torre 1895. 1895. 1895. Romeu Yankee Índia, próxima rotatória. Gente, Romeu Yankee Índia, chame torre 1895. 1895. Estou guardando pista livre. Estava chateada agora. Salvador, bom dia, para passar. Romeu Índia Yankee, é passar na final de 3 milhas da pista na 7. Papatango Eco Zulu November, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Cinco. 3144, tráfego ultrapassado, desça para o nível 050 na proa de Itapa. Descendo a 50, Itapa na proa, 3144. Beleza, no meio, continua a aproximação, guardando a pista livre, reforçada DA, casa negativa. M2 1 3, passa nível 160, chama agora Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. Recife, final 251, alterna 13395, 2 1 3. 360 pela sua esquerda. 360 pela esquerda, Romeu é aqui. Rotan 3216, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 099. Livre pouso na 3216. O 1864, decolado aos 26, controle 1208, bom voo. 208, até a volta. Estabilizado, novamente na final, o Romeu Yankee Índia, temos o tráfego à vista, podemos reduzir a velocidade se for necessário, senhor. Romeu Yankee Índia, prossegue na final da pista 1-0, aguardando a autorização de pouso. Final da 1-7, positivo? Assim, no final da 1-7. Pelo menos, na final aguardando a autorização. Tá 3804, gente, complete a aproximação, chame torre 1895. Três 2196, solo 27, livre direita, solo 1211, boa tarde. Oceaner 6254, boa tarde, não tem ponto de espera. 70, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1, lanterna 13395. 3804, continua pressionando a ação. Tem um pouso agora pra você, está 17. Agora autorização. Romeu Yankee Índia tem livre pouso, pista 17, vento 210 graus, 089. Enter Yankee Índia, livre pouso. Paciente, desce para 2 mil pés, QNH 10114. Autorizado ao final do procedimento LSX, foi reporte estabilizado. Direto, então descendo para 2 mil pés, 10114. Autorizado. Curta final, aguardando projeção de pouso, 3204. 3804, vento 190 graus, 109, livre pouso, pista 10. Pouso autorizado, pista 0, está 3204. Romeu e Yankee India, solo aos 29, confirme o pátio. Backtrack, taxi para baixo e altura na frequência livre. Meu Lima Romeu Golf, controle de Salvador, mantém nível 095 sob condições visuais. Autorizado lá na Pula de Aracaju. Oceaner 6254 Lima, tem que ser 0. Cinco, três, zero, suba para nível 105, Lima, que lugar. Tango Lima, Kilo Bravo, confirme estimado para pouso em Serra Nova Média, papá. 4, livre de colagem, pista 10, vento 170 graus, 109. 20, Lima, Kilo Bravo. Quatro. No 864, chame de Santos Recife, frequência 126.85, alterna 12545. 2005-2545, boa. Janeiro 6254, decolar 232, controle 1208, bom voo. 08, obrigado. 6254, decolando suas coisas. Janeiro 6254, contato radar na decolagem, sul para nível 360, saída da EL. Saída da EL, cruzando do Rio pode valer, desse senhor, por gentileza? Afirmativo, pro de lido. Obrigado. Azul 4463, na escuta do controle. Localizador, 3144. 3144, complete aproximação, chame torre, 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, está 3144, uma milha para Simbra, embaixo travado. Está 3144, livre pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 109. Livre pouso na 10, 3144. Mike Eco Delta, mantém-se a 1 mil pés sob condições de vitória.